puta vai tomar no cu. Já falei, sou da VU, então brota lá. E ele veio da Sul, quer o meu corpinho nu. Brota com a bebida azul, trem balinha, tá? Viu a minha dancinha, o jeito que eu jogo, tô na onda da bebida. Pediu o meu número, então ele entrou na fila. Sou a malvadeza, então sabe, eu sou concorrida. Eu sou mídia, assídua, sei a mais querida. Boto ele no modo de espera, eu sou metida. Se ele for paciente, come, almoça e janta. Nenhum homem nesse mundo fode com a minha segurança. Cavalgo com malazão, ele me chama de potranca. Meu cabelo ele puxa porque eu dou confiança. Sou uma garota safada, isso veio de herança. Mamãe também assim, herdei isso e a poupança. Eu sou mó fodão, ele quer me acionar. Me chama no zap, pergunta, tchuca, cê vai brotar. Tô com saudade na sua bunda, eu quero sarrar. Meu corpo é viciante, ele quer superdosar. Ele tá na fúria, pergunta, essa buceta é minha. Quer me dar uma dura, como se fosse em cana. Ele ama toda essa bunda, eu tô nesse modelo de luxúria. Nenhuma faz igual a minha, elas não batem essa puta. Ele quer muito a minha atenção. Me chama no zap, ele quer meu bucetão. E nós fode sempre no modo avião. Deixo sempre baixo, explanar, eu não vou não. Ele quer muito a minha atenção. Me chama no zap, ele quer meu bucetão. E nós fode sempre no modo avião. Deixo sempre baixo, explanar, eu não vou não. Vamos deixar baixo. Foda-se as piranhas, eu confio no meu taco. Ele tá ligado que eu tenho o melhor encaixo. Costumo fuder, mas contigo amor eu faço. Você é meu novinho, o meu bofe e o meu macho. Vem pra me beijar, beija lá embaixo. Os beijos que eu quero, são sempre abaixo. Ele quer a bucetinha mídia, buceta bandida todo dia. Ele quer muito a minha atenção. Me chama no zap, ele quer meu bucetão. E nós fode sempre no modo avião. Deixo sempre baixo, explanar, eu não vou não. Ele quer muito a minha atenção. Me chama no zap, ele quer meu bucetão. E nós fode sempre no modo avião. Deixo sempre baixo, explanar, eu não vou não. Deixa eu sempre baixo, espalhar, eu não vou não.